pombos nem fitas azuis, só saguis de açanã jaburus, e a bandinha jamais toca blues, só machixes e maracatus, na cartola sacis e exus, cabrais e sertões, quintais e drumões, quintanas e veracruz, pobre de vivo a iludir a luz. Sou um mago tupi, o astroman bem vindo circo, ilusão guarani. Gerais, palafitas, bordéis, pantanais e alguns números fortes demais. Por exemplo, a dor dos carajás, a sangria dos jequitibás, criança e punhais, favelas demais. São dramas desse Ateneu, pobre de mim. Vivo a iludir o breu. Sou um mago gentil, a lona cerzida do circo, ilusão do Brasil.